Graças à coragem e à magia dos nossos heróis, milhões de crianças do mundo inteiro deliciaram-se com a guloseima mais louca do universo. E assim, tiveram uma Páscoa mais doce e divertida.